o nascimento de um lindo cavalinho. O cavalinho é jogado pela sua mãe no seu lugar, no seu lugar fofinho. Um cavalinho nasce pela sua mãe, que lhe deixa pelo seu lugar fofinho. Quando ele nasce, a sua mãe transporta ele através do céu da sua cavidade anal. Ela transforma ele num pequeno lindo ser humaninho, mas na verdade é ser de Deus, um ser de Deus que Deus criou. Esse seu programa lindo pra nós que a gente tem, a gente tem que aproveitar os animais, aproveitar os animais para cuidar bem deles, pois os bichinhos sofrem na mão de seres humanos maus. Tem seres humanos do bem também, mas os bichinhos também sofrem. Os bichinhos também sofrem. Os cavalinhos são os bichinhos legalzinhos. Oh, meu Deus do céu, olha, olha, meu Deus do céu, coisa mais linda do cavalinho de Pedro Olli, tchau.